é só ela que faz o love com você. E eu vou deixar o arranhãozinho nas suas costas pra ela saber. E não é só ela que faz o love com você. E não é só ela que faz o love com você. Zero, zero, sete. Você não tem o que reclamar. Tem duas camas pra suar. Com ela, mãos dadas. Comigo, sigilo. Fala que vai terminar, mas nunca. Pra ela saber. E não é só ela que faz um love com você. E não é só ela que faz um love com você. E eu vou deixar o arranhãozinho nas suas costas pra ela saber. Isso é Juan Moraes. Como é que é? Banda Kene. Não sei se isso vai doar. O lendário Rubi. Nós vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje. E mesmo que ele fosse, faria de novo. Ainda que pareça louco, eu quero te falar. Fale, amor. Devemos arriscar. Você já arriscou. Eu mesmo ainda me sinto vivendo um grande abismo. Onde eu estou ao teu lado e eu sou do outro. Vamos tentar, amor. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos viver. quero que o destino sobre mim tenha mais dó e não arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade. O novo sentimento invade. Tudo bem, prazer. Eu tô querendo ficar com você.